seu olhar ele me diz tudo. Às vezes indecisa, às vezes confusa. Quero melhor pra nós, quero te dar o mundo. Não tô com a pira, tô no estúdio. Amor, eu tô no estúdio, não tô com aspirando. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cavana. Tô viajando o mundo, ontem tava na Espanha. Nosso lance é mal tumulto, mas nós se entende na cama. Sei que tu não quer viver uma ilusão. Fica tranquila, gata, segura minha mão. Sei que também tu coleciona coração. Sei que se apaixonou, cê não me entende. Quando ela desce, é boa, julgando pra trás. Tá maravilhoso. Isso São Paulo, né, Rio? Nós que faz a nota, nós faz a proposta. Não confunde as coisas. Você com a toalha na cabeça, aquela luz semi-acesa me faz querer esquecer que ainda é terça-feira. Eu já pensei tanta besteira. Mozão, você tem que entender minha correria, entender minha rotina. Essa minha vida de artista não combina com você. Não sussurra, suas palavras me fazem curva. Jura, você foi imatura, mas não esqueci sua bunda. Quando ela desce é boa, julgando pra trás. Tá maravilhoso. Em São Paulo, né, Rio? Nós que faz a nota, nós faz a proposta. Não confunde as coisas. Seu olhar, ele me diz tudo. Às vezes indecisa, às vezes confuso. Quero melhor pra nós, quero te dar o mundo. Não tô com a pira, tô no estúdio. Amor, eu tô no estúdio, não tô com aspirando. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cavana. Tô viajando o mundo, ontem tava na Espanha. Nosso lance é mal tumulto, mas nós se entende na cama. Amor, eu tô no estúdio, não tô com aspirando. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cavana. Tô viajando o mundo, ontem tava na Espanha. Nosso lance é mal tumulto, mas nós se entende na cama.